Peque Sports, in the game. Fala galera, começando o segundo episódio do PiqueCast. Hoje tô aqui, Gustavo, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu tô aqui com o Serginho, que vai comentar hoje também. E aí galera, boa tarde pra vocês. E o Gil. E aí galera, tudo bem? Boa tarde não, né? Pode ser bom dia, pode ser boa noite. Você não tem horário pra escutar a gente não. No dia que você quiser, você pode escutar mais de uma vez, escutar duas, três ou nenhuma. Mas a gente vai estar aqui pra conversar com vocês sobre o esporte goiano. A gente vai começar hoje falando sobre o maior clássico do Campeonato Goiano, né? O famoso Anápolis e Anapolina. Só que não. O clássico da BR-53. É isso aí, esse clássico que parece brincadeira, mas desbancou feio o clássico aqui de Goiânia, né? Que a gente vai falar agora há pouco. O clássico lá de Anápolis foi, pelo que a gente viu, foi um jogaço mesmo. Já foi um destaque, principalmente pela questão do público, que teve o maior público da abertura do Campeonato Goiano, foi superior ao público aqui do Serra Dourada. Bem superior, né? Nem tanto, assim, na verdade. Porque lá também é pequeno, né? Lá é pequeno, o cara tem. Mas além disso, o jogo mesmo chamou muito mais atenção, um jogo bem movimentado, apesar de ter ficado só 1-0, ter saído só um gol, mas foi um jogo bem agitado, cara de clássico mesmo. E teve o gol mais bonito. Teve o gol mais bonito também do Lucas Sotero. O Anapolina e a Anápolis, eu acho que, tipo assim, tirando o Goiás e Vila, que já nos jogos, tipo assim, são duas equipes que já tem essa rivalidade assim, grande. Eu acho que é um dos maiores clássicos que tem aqui na região. É a Anápolis e a Anápolis. A gente que não convive muito lá na cidade, mas pelo que a gente vê nas reportagens, que a gente vê das pessoas que é muito pegado lá o jogo, e a torcida lá é violenta mesmo, né, cara? É, o pessoal gosta de futebol mesmo, né? E tem mais uma coisinha também, que se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver que teve uma infeliz coincidência aí, que o pessoal tava com saudade desse clássico. Porque a Anapolina caiu enquanto o Anápolis estava na Série A, e depois o Anápolis caiu quando a Anapolina subiu, então acabou que ficaram quase 3 anos sem ter esse clássico lá em Anápolis. E o pessoal realmente gosta muito mesmo. E aí já na abertura, já com tudo chamando, no estádio Jonas Duarte, e essa saudade que o pessoal ficou. Então teve tudo para ser um grande jogo mesmo. Foi o jogo de duas torcidas? Jogo de duas torcidas. Ah, então foi só aqui, não serve pra isso. É que antigamente lá o clássico estava sendo só Anápolis, não, Anapolina e Grêmio. Grêmio. Anápolis, que jogo. Então lá a briga foi entre torcidas rivais mesmo, né? Não foi entre a mesma torcida, não. Não, mas diz que, olhando assim, esse negócio de briga, diz que teve um torcedor que foi baleado lá na saída lá, né? Mas eu não apurei isso não, pra ficar fora de campo, né? Mas que dentro de campo foi um jogo muito pegado mesmo. Pois é, pra falar sobre o jogo mesmo, o Anápolis, a análise que a gente já tinha feito era que realmente o Anápolis é um time mais cascudo mesmo, tendo jogadores mais experientes. O próprio Felipe Baiano, que foi destaque na Anapolina durante os últimos anos, está no Anápolis hoje. Então assim, o Anápolis já levava um favoritismo mesmo. Mas quando a bola rolou, o que aconteceu foi um primeiro tempo que o Anápolis dominou bastante, teve as maiores chances. Mas no segundo tempo, equilibrou completamente e a Anapolina foi para cima. E aí a gente vê que no segundo tempo realmente foi um jogaço, que foi lá e cá, os dois goleiros fizeram grandes defesas, teve uma bola na trave para cada lado também. E aí a gente vê, quando o juizão apitou o final do jogo, foi o balão para cima dos jogadores do Anápolis, o pessoal caindo no chão comemorando, então realmente... Cara de clássico mesmo. Foi nem clássico, foi final de campeonato. Final de campeonato. Mas também uma coisa que eu queria falar desse jogo é também o staff lá, os treinadores do time, são treinadores capacitados, né? O Jorge Saran pela Anapolina, que foi o atual técnico do Enésio, que levou eles à semifinal ano passado, e o Ramon Menezes, né, que é o jogador do Vasco. Que jogava no Vasco, era o batedor de falta, que agora está treinando, está iniciando, e foi o ano passado ele foi campeão da terceira divisão do Goiano com o Evangélica, time de Paraona lá. E E daí estamos mostrando você fazendo um time bem organizado, bem compacto, com as peças assim. O Anapolina tem uns jogadores com menos nomes, né, no Campeonato Goiano, mas que mostrou ser um time bem compacto, né? Tipo assim, o que a gente conhece do Anapolina, que eu conhecia mesmo, era só o Tony. Eu não tinha visto os outros não jogar. E o da Anápolis tinha um jogador com muito nome, que é esse. O Toró, o Lenilson, até esse Lucas Sotero já tinha conhecido ele. Becky Sports, it's in the game. É, e o Anapolina que agora vai pegar o Itumbiara, né? Quarta-feira, dia 3 de fevereiro. É, isso segunda é. Segunda rodada do Goianão. É o próximo jogo da Anapolina, né? E Itumbiara e Goianese foi o jogo da primeira rodada. O primeiro jogo foi Itumbiara e Goianese. Então, foi um jogo que também é aquela coisa, né? O Goianese sempre é forte em casa, sempre dá trabalho quando joga em casa, e o Itumbiara mostrou que realmente voltou para ser aquele grande do interior, né? Que sempre dá trabalho, porque já ganhou o primeiro jogo fora de casa, e aí agora já enfrenta a Anapolina, como o Gustavo falou, que vai vir com tudo, como diria aí, com olho no sangue, né? Ficou o jargão dos campeonatos. É, o jargão dos campeonatos, todo mundo com olho no sangue. E aí toda vez que fala esse olho no sangue, eu lembro de olho, peixe no olho, olho no gato, aquele outro ditado. Isso, voltando ao campeonato, acho que esse é bonito. Aí, então, e o Itumbiara, ele tá com um time forte mesmo, veio para algumas contratações e ganhou o jogo difícil, né? Como eu já falei. Eu não vi o jogo. Quem dominou mais a partida foi o Itumbiara ou o Goianese? É aquela coisa, né? Parece que o gol do Itumbiara foi meio na empurrança, né? É, foi isso mesmo. O Itumbiara tem um time tecnicamente melhor que o Goianese, mas o jogo foi mais na. É isso mesmo, né? É empurrança mesmo, essa é a palavra. Porque o gol você pode ver que foi até uma falha do goleirão. O goleirão saiu muito mal, cara. Ele saiu isso, fora cara. Da área e acabou levando um chapéu e completou de cabeça, né? Acabou saindo, cara, um golaço, né? Consagrou. O Lucas Angel conseguiu fazer um gol golaço. Lucas Angel. Né? Dom Romero, nosso querido treinador e ídolo das torcidas goianas, teve ficado de lado. Aquele gol, eu acho que o zagueiro dava pra ter tirado se ele não tenta dividir de cabeça com o cara, se ele corre pra debaixo da linha do gol. É mesmo. Porque ele cabeceou bem devagarzinho, a bola entrou bem devagarzinho, então dá. Mas isso aí é um raciocínio muito rápido do zagueiro. Não, né? E tipo também, eu acho que o goleiro também não precisava ter saído aqui não, o cara tava entrando na área ainda, eu acho que ele tinha algum. O cara ia bater de primeiro, alguma coisa assim, não tinha necessidade de ele fazer aquilo. E a dificuldade do domínio dele era muito grande. É. Falando nisso, vocês que estão aí querendo entender como é que foi essa jogada, a gente vai colocar no site pra vocês aí. Vai colocar o link do vídeo aí pra vocês. O futuro prêmio Puskas desse próximo ano. Já foi um gol massa. Mas também falando do jogo, pelo que a gente viu aqui nos melhores momentos, o Itumbiara também, o Goianese também chegou com o Nonato lá no gol do Itumbiara. O Calaça também fez uma boa partida, catou algumas bolas difíceis, lá uma falta no final do jogo, lá na pequena área, lá bem na beiradinha da pequena área. Uhum. Só que o cara também não bateu muito bem, não. Bateu no meio do gol, o cara se pegou. Uhum. Mas teve uma bola na trave, o Galgado tirando uma lá quase dentro do gol. Então foi um jogão mesmo também, lá na cidade das Mangubas, como diria o Gustavo. Tinha comentado sobre a dificuldade que é jogar lá. Já dava pra ver pelo gramado, né? Tava cobrindo a chuteira do jogador. Não, tá. Gramadinho lá. Toda vez o gramado lá é desse jeito. Eu acho que não sei se é porque eles deixam pra jogar assim mesmo, mas deve ser muito ruim pra jogar lá. Deve cansar. Como é que é o nome lá do estádio lá? É o Valdeir. O Valdeir lá. Ele, apesar de ele ser bem pequenas dimensões, né, do campo. Lá não pode dar grama, não. E a grama lá é alta pra caramba. Voltando então nesse próximo jogo. Qual que é o próximo jogo? Vai falar mais sobre o jogo do Goianese e Itumbiara? Não, agora é o próximo jogo que vai ser. Quem que o Goianese enfrenta? O Goianese agora vai pegar um craque na próxima rodada. Becky Sports, it's in the game. Duelo dos dois derrotados, né? Só que o jogo vai ser lá em Catalão. Goianese e craque. O jogo vai ser lá em Catalão e o craque que perdeu o jogo pro Atlético, né? E o craque também é outro time que sempre tem a força do fator campo, né? O Goiânia de lá, né? É, a cidade. O Leão da Serra. É, são os dois times que sempre tem essa força em casa, mas aí o Goianense já começou mal, já começou perdendo, e aí agora, na minha opinião, o craque é favorito nesse jogo. Eu acho que o craque vai ganhar também. O craque? Não, eu já acho que o time do Goianense vai chegar mais forte, foi um jogo bom. O craque eu não coloquei muita fé não nesse campeonato. É, eu aposto no craque, o craque tá por jogar em casa, né? É chato jogar com o craque lá. É, não, mas apesar que os últimos campeonatos do craque, no fator casa, não tá fazendo tanta diferença não, porque o ano passado quase foi rebaixado, né? É mesmo. E o Goianese vai vir com, como diria, todo mundo fala assim, que já ganhou, vai dizer direto, eu com o olho no sangue também, porque perdeu a primeira em casa, mas foi um jogo bom de se ver. Só voltando ao assunto, e o Itumbiara na Polina, o que você acha, Serginho? Ah, o jogo lá em Itumbiara, né? É isso então, que eu tava vendo, eu acho que tipo, vai ser um dos a tendência, do jogão. A tendência é o Itumbiara ganhar esse jogo aí. Itumbiara? É, porque dentro de casa. Tá, já deve estar rolando. Já deve estar rolando a troca de nota fiscal lá, certeza, que a prefeitura lá nunca deixa. Ano de eleição. Pois é. Já deve ter uns ingressos, vai estar lotado lá. A Napolina vai ter um sofrimento. Na minha opinião, o Itumbiara é um dos que chega forte pra chegar entre os quatro. Eu gostei também, gostei muito dos melhores momentos do time do jogo. Do jogo do Itumbiara? É, também é. É bom o time? Achei bom, velho. Desde o dia que eu tô acompanhando, vendo os amistosos lá, eu gostei do Léo Gago. O Léo Gago, ele tem... Léo Gago joga muito, mandou uma bola na trave, nesse jogo, uma pancada. Eu não sei como é que vai ser, mas tipo assim, o Léo Gago, se continuar do jeito que tá no campeonato com ele é reforço pra time que tá disputando a Série B aí, tranquilo. O Atlético, o Vila, até o Goiás também, dependendo da forma que eles vão querer complementar seu meio de campo com um cara mais pegado. Eu acho que o Léo Gago substituiu o Robson facinho, assim, Ronaldo, e mostra que serviço mesmo. Mostra o outro sangue. Se você for parar pra pensar de nome, de conhecimento, foi a principal contratação do campeonato até agora. É bem provável que ainda tem. Então se for os dois melhores são o Daniel Carvalho. E o Daniel Carvalho. É, exatamente. É. Porque são caras que rodaram, né? O Léo Gago jogou muito tempo no Grêmio. Já fez boas campanhas aí e tal, Curitiba. Becky Sports, it's in the game. Continuando aqui a segunda rodada, comentar. O Atlético, primeiro colocado no grupo B, agora pega o Trindade. Pois é, aí. Tacão. Aí só pra falar sobre o jogo mesmo, né? Do Atlético e do Crack. O diferencial do Atlético foi o treinador mesmo, né? Que. O Atlético, a diferença do ano passado para esse ano é essa, que ano passado estava aquela confusão, quem que ia ser o presidente, quem que era aquilo, deixou o cara escapar e teve que fazer tudo no meio do campeonato, acabou ficando de fora. Agora já deu para ver o dedo do treinador mesmo, que ele soube fazer, porque o Atlético estava sem opção no ataque, o único atacante que tinha era o Júnior Viçosa, e que estava machucado. E aí ele colocou um esquema com seis meias, com dois volantes e quatro meias, e eles fazendo um revezamento no ataque. E aí isso o Atlético não criou grande chance, mas dominou a posse de bola completamente, porque teve o... Eles fizeram quase aquele Equador, Mas a gente percebeu, dá pra perceber em campo que precisa daquele atacante, né? Pois é, não, com certeza. Por causa que até que o time tava criando bem, mas não tinha ninguém pra poder empurrar, tanto é que os dois gols foi de bola parada. Tinha momentos que a bola chegava e não tinha aquele cara na área só pra explorar. Só que o que também que ajudou também o Atlético, não sei se foi a falta mesmo do atacante que fez essa necessidade do Wagner Lopes ter que não colocar nenhum atacante para entrar em jogo, apesar que tem algumas opções de reserva, né, que ele poderia ter colocado. Foi uma discussão antes, né, que é aquela coisa que sempre a gente fala, será que o certo é colocar os 11 melhores e pronto? Até quando a gente tá jogando videogame, né, fala, não, vou colocar o Roberto Carlos no ataque, porque ele é o melhor. E é esse tipo de coisa, às vezes o cara tem um atacante, mas, por exemplo, ele vai deixar um meia que é muito bom porque ele é um pouco pior do que o que está jogando. Porque a posição dele não é atacante. E aí foi a discussão foi essa. E eu acho que de ponto positivo, só para encerrar desse jogo, foi o que o Gilvan falou, os gols foram de bola parada. foi uma coisa que o Atlético não tinha há muito tempo, um cara que era um bom batedor, que é esse lateral Ednei. Aquele cara bom Ednei demais pra bater na bola. É, foi contratado agora mesmo do Inter. Exatamente, eu acho que o último jogador que o Atlético tinha que era muito gol de cruzamento, esse tipo de coisa, foi o Elias, que já tem um bom tempo. E agora não, ele bateu, o gol foi um escanteio que ele bateu, teve um outro escanteio que quase foi gol, teve um que ele bateu direto pro gol, que tentou o gol olímpico, e o outro foi na falta, além de duas faltas que ele bateu pro gol também, o que eu, batido. O que eu ia falar da quantidade de meias nesse jogo, é que isso dificultou a vida do craque também, né? Porque o craque não conseguiu chegar no ataque, não conseguiu ter a bola, não, né? Conseguiu ter a bola ali no meio de campo. Como eles não estavam conseguindo fazer essa transição do meio para o ataque, devido ao condicionamento que o Atlético fez, o craque quase não chegou. Chegou, acho que se não me engano, duas bolas chutadas fora da área. Não chegou lá. As bolas não conseguiu chegar nos atacantes do craque. Isso, tipo assim, foi um trunfo que o Wagner Lopes conseguiu nessa. Como é que fala, essa tática doida que ele fez, que não é comum de ser usada, mas que é arriscado, né? Foi por causa que o craque também não teve a capacidade de conseguir chegar lá, né? Inclusive, na nossa reportagem aí, a gente colocou como o foi mal desse jogo, foi o atacante Danilo Lins, que é um dos jogadores mais de nome do craque, tá aí já tem um tempinho e tal, desde a Série D, e ele ficou completamente isolado e não se movimentou muito para receber essa bola, e aí ele ficou preso entre os zagueiros e praticamente foi aquele cara que não pegou na bola. Foi aquele cone que a gente fala, né? Dentro da área. Becky Sports, it's in the game. Continuando a rodada, o Atlético agora pega o Trindade, né? A gente comentou, e o Trindade que pegou a Aparecidense. O jogo foi lá em Aparecidinha. Foi lá na nossa cidade querida. No Aníbal Batista Toledo. Pois é, a Aparecidense foi um jogo relativamente morno. A gente vê isso pela. O cara perdeu o pênalti. Não, foi. Foi um jogo tão bom, mas tão bom que o Globo Esporte começou a comentar ele. Então, vou postar pra vocês depois aí a imagem lá de como que foi o jogo. Foi o apitou, terminou mesmo. Pra quem não viu essa imagem lá da transmissão do Globo Esporte, foi muito comédia. Olha lá no site lá. Pois é, os caras perderam o pênalti, nem pra falar que perdeu o pênalti no comentário TV. A gente teve que descobrir depois assistindo. Nossos amigos aí do Esporte Goiano, pra saber que teve um pênalti perdido. Quem perdeu mesmo? Nem sei quem foi. Perdeu. Agora eu esqueci o nome. Sabendo esse jogo foi bom, mas jogo ruim, porra. Nossa, velho. Não, mas agora, tipo assim, o Trindade já tá com. Ele, parece que o ano passado eles conseguiram chegar na. Esse jogo foi uma semifinal do ano passado. Foi. Só que esse ano o Trindade diminuiu a folha pela metade. Ano passado acho que eles gastaram 600 mil, agora tá gastando 300. Então, eles contrataram poucas peças e pegou muita gente da base. Então, aquele time sub-20 que tava disputando os campeonatos goianos no ano passado, que teve até uma final contra o Vila Nova, se eu não me engano, e eu já tava lá na Trindade a pé Vila Nova e Atlética e Trindade. Até pensei que era o jogo, depois eu fui ver que era o final do sub-20. Uhum. Tipo, esse time deu muito certo, eles subiram quase todos da base, colocaram as peças lá. Uhum. E o técnico, se não me engano, é o Júlio Sérgio. Isso. É o Júlio Sérgio, né? Não, o Júlio Sérgio era do craque. Do craque, uhum. É o treinador do Trindade. Pesquisa aí na internet. Vou pesquisar aqui. Eu vou ir comentando. Pois sobre o do Trindade foi o único que eu não tinha não, feito. Mas tem o jogo aí. É o treinador novo também. Ele foi o mesmo que foi no ano passado. Mas ele... Ah, é o Márcio Azevedo. Não, o Márcio Azevedo. Melhor a gente abrir logo. O que você acha da gente falar no segundo maior clássico? Esse jogo não tem muita coisa. Não, só mais uma coisinha pra falar sobre esse jogo. Aqui é o... Isso aí tá acessando a versão mobile do Esporte. É o Edson Júnior, treinador do Trindade. E o Márcio Azevedo da Aparecidense. E quem errou o pênalti pra Aparecidense foi o Rafael Santiago. Não, só eu queria falar que... Eu acho que o goleiro catou o pênalti, né? É, foi bem. No lugar de falar do cara errar, eu acho que o goleiro catou o pênalti. O goleirão foi bem. E o outro destaque da Aparecidense é o que a gente vai falar agora, que é o próximo jogo, que é contra o Goiás. Mas ainda aquela coisa da Aparecidense sempre ter alguma coisa do Goiás, né? E o grande destaque do jogo foi o Clayton Salles, que todo ano Vem pro Goiás e volta pra lá, não pra jogar o Goianão. Mas ele foi como empréstimo? Desse ano, sei lá, ainda? Ah, eu acho que ele tá como empréstimo. Porque esse ano o Aparecidense tem poucos jogadores emprestados mesmo do Goiás, igual dos outros. Tem anos. Sempre o atacante, aquele Robert, né? Que nunca sabe. Pois é, o Robert ano passado ele não foi como empréstimo, ele foi contratado. É, aí o Goiás contratou ele de novo. E aí acho que agora eu não sei se ele rescindiu ou se ele foi como empréstimo. Pois é, e o Clayton Salles, ele fez as principais jogadas, ele sofreu o pênalti, bateu pro gol, tentou. E outro destaque da Aparecidense é que no segundo tempo entrou o cara que deu o passe pro Prêmio Puskas, né? O da Mata. Será que ele não tinha conseguido fazer a pré-temporada assim? Físico, por causa, né? Que porque... o da Mata, pra mim, ele é titular. Porque ele entrou e melhorou bastante o time criou as melhores chances depois que ele entrou mesmo. Ele é um bom jogador mesmo, aquele cara. Becky Sports. In the game. As desculpas continuam sempre as mesmas, né? Da preparação física, não tá entrosado. Não, isso aí é toda vez. O primeiro jogo é complicado. Esse desculpa. Se mudasse as desculpas, eu até que ia acreditar. Os caras vão lá pra Corumbar, vai pra Águas Quentes, vai fazer essa pré-temporada em outro lugar. Eu não entendo essas desculpas. Agora eu quero saber, não, te fazendo um adendo antes de falar do negócio, quer saber e essa pré-temporada do Wendell Lira, né? Essa pré-temporada só dando autógrafo, tirando foto, queria ver quando que ele vai entrar em campo. Eu acho, na minha opinião, eu acho que não colocaram o Wendell Lira ainda nesses primeiros jogos pra poder não queimar o menino. Porque... Tá todo mundo olhando. É, que tá todo mundo olhando. O cara vai no clássico. Já, ele vai, tipo assim, vai ser o chamariz do clássico. Aí ele não faz nada, o time dele perde, ou senão a bola não chega e vai queimar ele e o Vila vai perder. O principal motivo que foi a contratação dele, que pra mim não foi ele jogar, foi fazer de foi marketing, foi ele divulgar. Ele foi igual quando o Beckham foi pro Real Madrid. É. Mas o Beck ainda bateu umas faltas, né? Eu acho que é tipo. Eu acho que é tipo o Kaká no Orlando, assim, que pode ser que, pô. Fica lá só no parque da Disney, né? Aqui. Denilson do Itumbiara. Denilson Show. Não, quem mais que teve? Teve altos que foi desse jeito, velho. Falar do Petcoat no Goiás, né? Só pra poder fazer contratação, essas coisas assim. Foi só pra andar de helicóptero. Pois é. Foi um dos primeiros a vir de helicóptero mesmo, olha. Eu, antigamente eu só vi o Papai Noel no helicóptero, agora eu vi o Petcoat. Becky Sports, it's in the game. Voltando aqui ao nosso roteiro de jogos, a Aparecidense vai pegar o Goiás, né? Que é o que a gente acabou de falar. Pois é. E o último jogo foi o segundo maior clássico do campeonato, Goiás e Vila Nova. É o segundo maior clássico da rodada. Fiquei sabendo que alguém encheu o estádio, não encheu. Fiquei sabendo que ia entrar em massa, mas acho que é a culpa também da... Como é que foi o jogo no octágono do Serra Dourada? Eu acho também que não encheu bastante o que eu já tinha falado no outro jogo, que no outro podcast, que a FGV, se tivesse colocado um jogo de uma torcida só, não ia ser um clássico de verdade mesmo. Tipo, teve toda aquela preparação, toda aquela rivalidade, e aí coloca uma torcida só, acho que até os torcedores que vão só pra brigar não foram, né? Porque não tinha nada o que fazer. Isso aí consegue sentido lá. É, tipo, foi só aquela torcida mesmo que queria ver o jogo, né? Não, e assim, o pessoal ficou, nossa, mas foi pouca gente demais. Mas assim, foi 8 mil pagantes, quase 9. E assim, eu não me lembro assim, de jogos de primeira fase, jogo de primeira rodada, que vamos pôr que o Goiás levasse mais 9, vamos pôr. Vamos pôr que foi 9 do Goiás, aumentando aqui. Praticamente não teve jogo assim de 18 mil pessoas esses últimos anos. Os jogos que tinha mais gente, se você for pensar no... Só no jogo do Picolé. Assim, Goiás e Vila. Porque se você for pensar no jogo de 35, 40 mil pessoas, é coisa de faz tempo. E indecisão. Então, assim, acabou que se o Goiás... O problema desse jogo foi a burrada da diretoria do Vila, né? Porque o cara, assim, na minha opinião, ele tá muito confiante, o Gutenberg, que deu tudo certo ano passado, mas eram competições mais leves, né? Que o Vila era o grande, o Vila era muito grande na B do Goiano e grande na Série C. E aí acabou que o cara chegou, subiu meio papudo, esse tipo de coisa, e acabou meio se decepcionando agora. E acabou que ele sempre reclama da questão financeira, do dinheiro, e ele acabou de perder, vamos pouco, o Goiás daria o mesmo tanto que o do Vila. Perdeu metade do dinheiro. E outra coisa também é que o valor do ingresso também foi caro, né? É. R$50 a cadeira, não sei. Não, esse cara é o pensamento mais burro que tem. Pois é, se ele colocasse mais gente mais barata, ele deveria colocar um time, né? Tipo assim, a torcida ia estar lá e acho que seria diferencial. Porque o que carregou o Vila Nova ano passado na Série C foi a torcida. Aquela final lá contra o Londrina lá, que garantiu aquela vitória lá, que saíram perdendo o jogo, não foi? Da Londrina, contra o Londrina. E que garantiu aquela virada dos últimos também na semifinal foi a torcida carregou. Foi. Aí, tipo assim, a torcida. Quem subiu lá pra série B foi o jogo contra a Portuguesa, a torcida. Pois é. E aí ele põe um valor alto, não vai a torcida, porque eu acho que se o torcedor Vila Nova tivesse lotado o Serra Dourada, mano. Se a torcida tivesse lotado, faria muita diferença no. Dentro de campo. Acho que os jogadores tentariam reverter o placar. É, porque tipo assim, no começo do jogo, o torcedor do Vila começou até incentivando lá, mas o time tocava a bola, fazia nada. Não, pois é. Mas pelo menos conseguiu eliminar ali um pouquinho do ataque do Goiás. Assim, nos primeiros 15 minutos, né? Mas depois. Apesar de começou a vaiar. Começou a vaiar o próprio time. Tava vaiando lá, mas tipo assim, tinha um jogador que tava merecendo ser vaiado mesmo lá. Também tinha aquele camisa 5 lá, mas tadinho dele também. Ele foi improvisado na lateral, aquele cara nem jogou na lateral. Não, ele tava jogando de volante, meio de cabeça de área. Pois é, depois tirou e colocou o Zotti, que é um meio canhoto. Ficou meio perdidão. É. Né? O Zotti também não jogou ano passado, né? E aí ele fez aquele gol lá e ficou meio que tipo o Enderleira 2. Herói, né? O Frontini já não é cara de buscar a bola no meio de campo. Achei muito fraco o futebol dele no meio de campo. O Frontini já não é de buscar a bola no meio de campo, a bola não tava chegando pra ele, teve que voltar. Ele já não tava com condição física boa pra ter voltado de dengue, né? É. Então ele já não tava aquele pique todo que tem. Ele já não tem um pique, ele é um cara mais lento, né? Ele só tem que ficar na área. Mas ainda teve boa jogada do Vila Nova ainda, principalmente com bola parada, que tipo assim, o forte do Vila é a bola parada. O cara bateu bem lá, o Stiga Júnior, Fernando Nesta. Liga sósia, bateu bem a falta, mas. Achei muito ciscador aqui, Fernando Nesta. E a gente tava esperando muita coisa do Vitor Bolt também, que foi bem. Vitor Bolt só bateu, né? Bateu bastante. Não, eu gostei do o camisa 11 lá. Que você falou. Cardoso é bom jogador, mas alguém tem que ajudar ele ali. Ele é consciente, ele toca a bola bem, ele não desespera dos lances, mas. E o Anderson Salles também, quando entrar na zaga, vai dar uma modificação. Porque ali tá faltando. O Robson não funcionou de camisa. Ele meio que ser o camisa 10 ou armação, porque ele dava um passe bom, mas a bola custava chegar nele. É melhor ele pegar a bola na entrada da área e dar um lançamento, fazer alguma coisa. Eu acho também que ele também. Como ele buscou a responsabilidade de si do jogo nas entrevistas anteriores e tudo mais. Quando ele viu que o time não tava fazendo o que eles queriam que fizesse, ele começou a não puxar tanto pra ele não. Tipo assim, ele começou a jogar aqueles toquinhos mais assim pertinho, sem fazer muita graça, sem fazer aquela bola forçada. Pelo que eu percebi, ele ficou assim mais tocando pros outros, pra se tocar até chegar lá na frente, mais porque segurando. Não tava aguentado. No começo do jogo começou muito ele tentar fazer aquele espaço pra poder tentar fazer a armação. Só que tava tudo sendo cortado, então não deu pra fazer. E outra coisa que foi decisiva no jogo foi a mudança da defesa do Vila, né? Que foi o carro-chefe do Vila no ano passado, na série C. Mudou totalmente. E mudou completamente. O Vitor foi embora. E aí o Vila tentou nessa pré-temporada contratar, deu aquele problema da geladeira, e depois falou que vinha o Anderson, mas aí é aquela coisa, né? O cara já é mais consagrado. 35 anos. Aí que vai essa história do. Preparação física e entrosamento, né? Quando tem um cara jogar, tá na sétima rodada já. Aí o cara falar que tá 90%. E aí o que a gente viu foi isso, o Goiás entrou muito fácil. Aquele segundo gol. Não, também o Vila Nova começou com 4-4-2, né? Foi. Depois que colocou 3-5-2, o time deu uma melhorada. E saiu o Ramires, que é melhor que o Moisés. Porque ele fazia a marcação do Robson, né? Ele marcava pra dois. E era bom pra jogar com a bola no pé. Perdeu um cara muito bom. Tomara que o Ramires dê certo no Goiás, né? Porque são raros os jogadores que vêm do Vila que dá certo no Goiás, ou do Atlético que dá no Goiás. Becky Sports, it's in the game. Agora, uma coisa que eu queria falar desse clássico que eu não entendo. O jogo foi R$50 de ingresso, e como é que esses malas arrumam R$50 pra entrar lá? Eu quero saber o que eles fazem. Porque eu consigo arrumar R$50 pra sair no final de semana. Pois é, aí é aquilo que a gente fala, assim, eu não sei se foi o caso, mas é 90% dinheiro dos casos... Dinheiro ilícita, né? Não, tô falando isso, eu tô falando... É que normalmente as diretorias acabam dando ingresso, não sei se aconteceu isso. É, mas essas torcidas organizadas têm umas cotas de ingresso pra eles. Né? É, aí é aquela coisa, né? Aí o cara que vai lá pra assistir o jogo, ele ralou pra arrumar os R$50. É, e também tem o cara também que falou, né? Era o primeiro jogo do campeonato, ele ficou aí 2 meses sem história pra poder ter juntado a graninha, né? Fazer um pé de meia pra poder chegar lá. É, falando ainda do jogo, só que agora sem falar do time da Viva, o Goiás agora já mostrou um time diferente do que foi ano passado, um time menos apático do que tinha sido ano passado, porque aquele time lá fora de cogitação. Pois é, o destaque foi o Daniel Carvalho, né? Porque ele era um dos que a gente chegou e a gente achou que ia ter essa historinha de não tô bem, não tô preparado. É tipo assim, ele foi um destaque. Foi ele não teve parte. O destaque foi o Renan, o jogo era pra ficar 2-1. Ele pegou bem. É, o Renan catou aquela bola, umas duas bolas, né? Difícil, porque o cara jogou pra trás lá, o Gazaga quase fez contra. Uhum. Mas, tipo assim, o Daniel Carvalho, o pessoal fala que foi destaque, mas ele não participou diretamente dos gols. Né? Os gols foram. Sim, ele é aquele cara que jogou mais inteligente. A gente, né, vê que os passes dele é refinado. Ah, né? É, não, assim, olha o cara, você vê que o cara é bom. Ele fez virada de bola direto, fez aquela coisa, assim, não era aqueles passos, como é que fala, bem na fogueira, teve aquele lance que ele criou a chance, que o cara foi que errou, que ele ameaçou bater e só rolou pra trás e o cara chutou em cima da zaga do Miro. Não, foi. O centroavante que fez o gol. Foi no segundo tempo. Foi no segundo tempo. Mais dos 34, né, sei lá. Ele só rolou pra trás e o cara... O jogador do Vila voava batendo lá, mas foi abafado. Pois é, eu gostei também do Rafael Lucas, que é um jogador que não é de tanta presença de área, mas ele mostrou que consegue chegar, assim. Se ele tiver que fazer igual o Anderson, eu acho que tá imaginando que fazer os gols de cuzão. Que ia chegar na... Porque o gol Goiás tentou fazer só o gol de cuzão, só. Era só tentar chegar lá na linha de fundo e enrolar pra trás, né? E essa fórmula já é bem quista já pelo torcedor do Esmeraldino, que eu lembro quando era desse jeito, era o Araújo com o Dimba. O Araújo chegava lá na linha de fundo, tocava pro meio e o Dimba rolava. Se continuar sendo desse jeito, até torço mesmo que continue fazendo gol de cuzão. Mas a zaga também, Wesley Matos, jogou bem, apesar de ter errado tipo assim, uma saída lá, mas já mostrou que pode ser o xerife ali da zaga, com o Anderson Salles que tá chegando. Um meio de campo também com o Patrick. Ainda não jogou, né? Não jogou o Wendel. Qual que outro também não jogou? O Ramires, é. Não jogou nem o Wendel. Os laterais do Goiás estavam muito melhores que os laterais do Vila. Pois é, o lateral do Vila camisa 2 é a verdadeira ímã do campo. É o Juan? É o Juan. Nossa senhora. É aquele que dá aquele passo que não comeu feijão. Ele passa que a bola custa chegar no pé do cara. Não, foi ele que foi aquela jogada que, tipo assim, a bola tava pra ele e deu tempo do atacante chegar e de tomar a bola e quase fazer o gol. Não, ele dá um passe assim, ó, tipo, não dá o passe, filho, não sei o que é não. Falta feijão. Vocês não estão vendo aqui, mas o Gustavo tá tentando fazer aqui o passe no estúdio aqui, mas eu não tentando fazer como que foi esse passe. Só mostrando o passe aqui, velho. Pois é. O legal do podcast é isso, a imaginação. O Goiás agora vai pegar a Aparecidense na Serrinha, amanhã, né? Quarta-feira, 7h30. Quarta-feira, dia 3, né? Tem que falar a data, que vocês vão. Não sei que dia que vocês vão ver escutar o podcast. Vai ser uma cultura do passado. Mas eu também imagino que o Goiás vai fazer o papel de casa também. Como diria as reportagens, vai manter o 100% de. 100% de dois jogos. 100% de dois jogos no campeonato. Porque, me falar assim agora como torcedor, né? A pré-temporada começou e já terminou agora com o Vila Nova. Agora vai começar o campeonato ganhando mesmo. Beijo, Japa. A ideia aqui do podcast era imparcialidade, mas agora já era. Todo mundo já falou o time de dois. Não, porque hoje tá um de cada, ficou justo. Pois é, não. A gente chamou uns amigos nossos pra vir aqui. Bom, que eu falei só uma outra Vila Nova. Mas é assim, o torcedor do Vila é desse jeito mesmo. Ele fala bem até começar o jogo. Depois que perde, fala, não. Desgraça. Esse time. Nunca mais. Tem gente que está rolando nas redes sociais. Né? Desgraça não ganha, não. Pode juntar o Barcelona e o Ramadinho pra quem dizer verdade. Acho que, essas palavras que nós estamos xingando vai ter que colocar pi, né? Mas é tipo isso, mas foi o que o torcedor do Vila mais falou. Esse de ontem pra, de domingo pra essa, pra o, até hoje foi essa desgraça, essa desgraça de time. Mas ainda tem muito campeonato na frente ainda, acho que não vai ser rebaixado, isso que é importante. Becky Sports in the game. Então vamos continuar falando do Vila Nova, Tigrão nosso. Tigrão, Vila Nova vai pegar o Anápolis, Tigrão. Outro jogo difícil. Anápolis vai ganhar vitória. Pois é. Outra dureza. Pô. É, a sorte que agora vai ser no Oba, né? Então... Não. Ah, é. É na Anápolis, né? Aqui foi mesmo. Lá foi da Napoli. E depois o próximo jogo do Vila é contra o Trindade fora. Né? Então não tem sorte nenhuma com o Vila Nova. Então, aqui vai pegar o Anápolis embalado. Casa cheia de novo pro Anápolis, certeza. Que vai ter muito. Além que a torcida do Vila Nova ainda comparece bastante lá, mas não sei se vocês vão querer. É, o jogo no meio de semana é mais complicado, né? Quando é fim de semana. Mas vai ser jogão, tipo, vai ser um jogo melhor. É, eu também acredito que Goiás e Vila, tipo, pra começo de campeonato, não seria uma boa, assim, porque todo. O primeiro tempo foi bem, mas o segundo você vê que os caras estavam cansados, velho. Você ficava com raiva dos caras não conseguir chegar, tipo, o Goiás. E outra coisa também que eu não entendo é assim, eu não acho certo esse negócio de parar o jogo, porque o cara assim, ah, mas são seres humanos. Mas não sei o que lá. Nossa, mas a gente tava vendo o jogo, eu tava cansado. Né? Você ficou só no ar-condicionado assistindo o jogo, né? Os caras correndo lá. Não, deixa eu falar meu ponto de vista. Porque sempre um jogo alemão e holanda, os caras vivem lá em menos 2 graus o ano inteiro, vêm aqui pro Brasil jogar lá no Mar do Ceará. O jogo corria o jogo inteiro, não parava o jogo. Teve parada o jogo. Parou acho que só um só, mas assim, tava. Um que tava, tipo, devia ser em Cuiabá. É, não, era. Mas teve jogo lá, os jogos no Nordeste não parava não, era pauleira. E tava em chuva, que é muito mais calor. São tempão da seca, eu acho que é errado, tem que ter. O cara é profissional, tem que ter preparo físico pra aguentar. Eles agem por causa do Campeonato Carioca lá, o Campeonato Carioca tem sempre a paradinha, né? Mas lá os caras pegam 45 graus na sombra. Muita umidade. Eu não sei, eu não tô lá, né? Depende também. Tem. Mas é isso que o Gustavo falou. Mas assim, eu acho que a preparação física é muito ruim. Não, é. O cara, esses jogadores de começar falando que não tem, que não tá preparado ainda, e já, desculpa, os caras vivem disso, tá desde janeiro correndo, só que tinha que ter que nem os caras que jogam lá da Bolívia, lá na altitude. É. Os caras chegam lá chorando, mas o deles lá, eles estão lá no treinamento todo dia, não ficam colocando bolsa de oxigênio. E aí, reclamando da bola, que a bola é leve, jogou com a bola desde dezembro, dois meses jogando com a bola. Aí reclama da bola também. Becky Sports in the game. Agora resumindo aqui essas rodadas que aconteceram, eu acho que falando de uma parte que é a arbitragem, né? Acho que a arbitragem foi bem, não teve nenhum erro. Não teve nenhum que influenciou, não. Mas apesar que a gente não viu o lance que gerou o pênalti, né? Da Aparecidense, pra saber como se foi ou não. A gente não tem esse lance aqui. Eu mesmo cheguei a ver. O jogo Goiás e Vila, só achei que teve muita faltinha, aquela faltinha do cara escorar, o atacante escorar e cavar a falta. Aquilo ali, ó, o árbitro tem que ser mais autoritário e não dá aquela falta. Para demais o jogo, né? Aquele lance ali, ó, tem que ser uma disputa, os dois. E o cara ele já vai de corpo mole, o atacante, pra o cara esbarrar nele e cair. Então se ele for com o corpo mole, não é problema dele. O juiz interpreta muito mal aquele tipo de jogada, né? Toda vez. O Eduardo, né? Foi o Eduardo Tomás que apitou o jogo do Vila. É, o Vila Goiás foi esse Tomás. Ele deu muito cartão amarelo pro Goiás por estar segurando o jogo. O Goiás segurou, no segundo tempo, segurou muita partida mesmo. Demorou pra bater escanteio, lateral. E eu acho que isso foi meio do Anderson, que o jogo tava praticamente tava na mão do Goiás, não precisava daquela cera toda pra poder bater a lateral e tal. Eu acho que levou o Daniel Carvalho, o Wesley Matos, mais uns Os dois jogadores levam o cartão amarelo à toa. Os dois não, o volante tá pendurado. Pois é, Patrick. Então acho que deveria ter. Eu acho que deveria ter. O Anderson assim, deveria ter mudado. Eu não gosto do Anderson por causa disso. Ele demora pra poder fazer a mudança. Vai colocar um zagueiro aos 40 minutos do segundo tempo. Isso sempre foi o defeito dele. O que eu tenho raiva dele é disso. Ele poderia ter tirado o Daniel Carvalho, que tava visivelmente desgastado. Colocado já o Lineker desde o começo do segundo tempo, ele poder segurar a bola no ataque. Pra que passar sofrimento ainda, esperando o Vila chegar? Porque já não tava. Se você espera o Vila chegar, mas você tem um contra-ataque pra poder matar o jogo, tudo bem. Mas o Goiás não tinha. Esperava o Vila chegar e na hora que ia sair, saía tudo errado. No segundo tempo, quase o Edson não trabalhou. Então acho que deveria ter mudado, colocado esses caras pra poder. Se não ia chegar no ataque, pelo menos jogar a bola pros caras, os caras ficavam fazendo cera lá na frente, segurar, levar falta. Eu acho que. Foi meio jumento nessa parte. Não, e por mais que tenha tido tantas críticas, o Goiás perdeu os dois jogadores de puxar contra-ataque, que era o Bruno Henrique e o Eric. É. E aí tentou colocar esse menino que é o Carlos e que, se você olhar num saldo, assim, foi o que menos produziu no Goiás, no time do Goiás. Foi então, comumzinho. É, bem comumzinho. Então o Goiás ainda está atrás desse cara para... O Goiás sempre teve essa característica de jogadores rápidos no ataque. E aí, tava completamente sem isso. Carlos é nome de quê? Carlos não é nome de atacante. É Carlos, é dois nomes, né? Carlos Eduardo. O atacante chama Carlos. Carlos Eduardo. O atacante pode chamar Carlos. Carlos, qual é a sua posição? Atacante. Parece nome mesmo. Não, Carlos Eduardo é nome de volante ou zagueiro mesmo. É. Aí vira Carlão, né? É isso mesmo. Carlinho, atacante Carlinho não serve. Né? Becky Sports, it's in the game. A gente no site está começando a fazer uma página lá de bolão para o pessoal, brincar com a gente para poder. Não, bolão é para apostar. É, para apostar lá, para poder ver quem que ganhou, quem que vai ganhar, quem sabe mais de placar, de resultado. A gente vai criar essa parte lá no site para poder interagir com vocês. E só queria fazer aqui um bate-bola rapidão aqui pra gente saber quem que vai desses outros times, desses cinco jogos que vai acontecer na próxima rodada. Fala o jogo aí e aí o canal dá o palpite. Então, falar aqui qual vai ser os jogos e a gente vê quem que vai fazer o placar na próxima rodada, a gente vai ver quem acertou ou não. Mas a gente tá fazendo isso no site, organizando, vocês vão poder acompanhar isso por lá, tipo, vocês também vão poder participar. Começando aqui no jogo das 7h30 de amanhã, quarta-feira. Dia 2 de fevereiro, dia 3 de fevereiro, Goiás e Aparecidense. Eu primeiro? É. Sérgio. É. Das moças. 3x1 pro Goiás. É, tem que falar até o placar, velho. É assim, então vamos, 3x1, Silvio. Aí a gente mata o pau e mostra a cobra. É. 2x1 pro Goiás. 2x1. Cara, eu vou votar no 2x0, que eu acho que se o Aparecidense conseguiu bater um pênalti na. Não conseguiu bater na pênalti no Trindade, vai conseguir fazer gol no Renan, né? Difícil, né, cara? Vou ficar nessa. Próximo jogo é. Quanto você falou? 2x0. É, eu ia falar 2x0. Tá bom. Esse é o torcedor do meu nome mesmo. Craque Goianésia. Craque jogando em casa. Vamos ser realista, né, gente? É. Sérgio. Craque Goianésia vai ser. É aquele jogo. Sérgio deve chover. Porrada pra lá e pra cá. Lá em 3x2. Vai estar no clima tempo aqui pra ver se vai ter chuva lá. 3x2 no Grêmio. Ó, Sérgio, tá botando lá. Grande, lá em cá. Tipo, lá em cá e jogador expulso. Pode me cobrar depois. Só precisa, a gente precisava ver como é que tá a grama lá do time do craque lá, pra gente poder saber. Sei lá. É, craque e Goianese? 0x0. Bola vai parar na mão. Se chover mesmo, pode correr o risco disso. Eu gosto do Dom Romero, né? Eu gosto dele. Acho que eu vou colocar uma vitória pro Goianese, 1x0 pro Goianese. Mesmo jogando fora de casa, acredito que um jogo do Itumbiara foi um jogo massa. Acho que pode ser. Próximo jogo, falando em Itumbiara e Anapolina. Itumbiara jogando lá na sua cidade, gigante da fronteira. Isso aí vai ser 2x0 pro Itumbiara. Tumbiara aí, que isso aí? Tá bom aí, velho. Falou que o Kaique vai fazer o gol, né, Gato? Sim, Gustavo. 3x1 pro Tumbiara. 3x1. Deixa eu ver aqui. Tumbiara e Napolina também. É, joguei você tenso, hein? Você colocou 2x0, não quer repetir não, hein? Colocar 2x1. 2x1 pro Tumbiara. Chegando aqui agora na Trindade Santa. O time da Terra Santa, Trindade Atlético Goianiense. Esse jogo aí vai ser... Vamos ver, eu até imagino o que, que o Sérgio vai falar agora. Esse jogo aí vai ser 2-1 pro Dragão. 2-1 pro Dragão, que isso aí. Márcio vai, ser, vai levar o primeiro gol do campeonato. O que você acha? Empate, 1-1. 1-1. É meio arriscado mesmo. Eu ainda acredito que o... Será que o Viçosa vai jogar? Ainda é bem provável que jogue, sim. Tá com o pelo na coxa. Porque o que ele não foi aquele desconforto muscular que o pessoal fala, né? O cara não tá nem machucado não, mas tá com medo de machucar. É arriscado. Eu acho que eu vou jogar 2-0 pro Atlético. 2-0 pro Atlético. E pra finalizar a rodada, o jogo que vai ser transmitido, foi transmitido, que a gente não sabe quanto que vai chegar, mas Anápolis e Vila Nova. Esse é o melhor jogo. Esse aí, Anápolis e Vila Nova. Eu acho que vai dar Anápolis. Eu acho que vai ser 1-0 pra Anápolis. Coração ou razão, Serginho? Não, eu acho que o time do Anápolis tá mais encaixadinho mesmo. Boiola. Essa foi pai, velho. Você faz esses comentários aí, não, assim, velho. Pode pegar mal você. É bicha. É bicha. Qual que é o placar? 1-0. 1-0 pro Anápolis. E você, Gustavo, acredita na reação? Esse jogo aí o Vila vai com olho no sangue, 2-0, com o Tigrão. Quem não tiver olho no sangue, não é melhor nem entrar em campo. 2-0. Ah, eu vou. Isso é de verdade, com olho no sangue. Eu acredito ainda que vai dar Anápolis ainda. Vai ser um jogo mais pegado. 2-1 com Anápolis. Fechando aqui então, a gente tá anotei o placar aqui, eu quero ver na próxima semana quem acertou, que aí você já vai poder prestar atenção mais nas pessoas que tá falando. Dá atenção pra um e menos pra outro, essa que é a ideia. A gente quer fazer uma coisa bem imparcial, parcial pra caralho. Becky Sports, it's in the game. O ano passado eu passei meio vergonha falando do Vôlei do Monte Cristo, porque eu não sabia muito bem como tinha acontecido, também os jogos não tinham acontecido fora. O jogo tinha sido contra, da última vez que eu tinha falado, foi contra o Sada Cruzeiro, que eles ganharam de 3-2. E passou mais uma semana, eles enfrentaram o Uberlândia, perdeu fora de casa, 3-1. E agora essa semana, nesse sábado, teve o primeiro jogo aqui em Goiânia. A quadra do Monte Cristo fica ali na cidade de Jardim, já falando para vocês, poderem... No próximo jogo que tiver, que a gente vai estar divulgando para vocês no Facebook, nas redes sociais nossas, até no site, para vocês comparecerem. É um jogo que, tipo assim, o pessoal aqui em Goiânia e até no estado de Goiás não é tão familiarizado com o vôlei. A gente fica muito pegado no futebol. Mas a gente já teve, esse time já subiu para a Superliga A e mostrou que é um time que é competitivo e que pode dar alegria para a torcida. Então, é um preço bem popular, eles cobraram nesse último jogo R$10, então é um programa para família, é um jogo que não tem briga, que não tem rivalidade assim. Esse realmente é torcida única. É, torcida única. E deu assim, um bom público. E esse último jogo deu um bom público, foi um jogo acirrado pra caramba. O time goiano começou ganhando o primeiro set, a 25-23, depois ele... Teve uma, eu não sei porquê, eu acho que a maioria do que ganha o primeiro set, eles entram mais desatentos no segundo e perdeu o segundo set pro Ups Brasília, nem, não falei o time que foi o time Ups Brasília, Ups é o nome de uma faculdade lá, de instituto de pós-graduação, porque normalmente esses times tem isso. É, né? De faculdade. É, tipo Montes Claro, Monte Cristo, desculpa, Montes Claro, Monte Cristo Alfa, né? Porque faz isso. A maioria desses times de vôlei são patrocinados por educação, assim, faculdade. Isso na época do basquete, tinha o universo agrário. É, então eles são assim. Aquela pegada americana. Depois ainda foi o terceiro set, o Monte Cristo ganhou de 23-25. Ganhou o primeiro, de segundo, de 25-22. Então, tipo assim, foi um outro set bem acirrado. Depois perdeu o quarto set por 25-23, que também ele teve grande chance de ganhar. E foi pro Tiebreak. Ele ganhou. Mas foi um jogo que demorou 2 horas e 40 minutos. Então um jogo bem massa de ser assistido mesmo. Agora o próximo jogo, o nosso time goiano, Monte Cristo, vai enfrentar o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Jogando dia 13 de fevereiro. Então vai ter. Eles vão enfrentar esse jogo fora de casa. E acho que depois o próximo é aqui em Goiânia, que vai dar essas informações para você. Tem que pesquisar aqui agora. Mas com essa vitória ele conseguiu chegar em terceiro no grupo dele. É, eu tô tentando entender ainda, depois vou passar pra gente, até tá chamando algumas pessoas para poder conversar sobre isso com a gente. Por causa que o jogo do vôlei não é só vitória. Você até explicar assim, que pra quem não sabe, não é só vitória que conta. Se você ganhar é 3 pontos. Então depende também dos sets. Se você ganha um jogo de 3 sets a 0, fosse o saldo de gol. A vitória é, vale a pontuação, entendeu? Eles é mais não, ponto. É mais ponto. Então uma vitória por 3 sets a 0 vale mais do que uma vitória por 3 sets a 2. Então, apesar de ter duas vitórias, ele não está ainda na frente de outros times, por causa que as duas vitórias dele foram de 3 sets a 2, e a derrota dele foi de 3 sets a 1 contra o Uberlândia. Então, isso dá diferença na classificação. Por causa que eles têm, tipo, porcentagem de aproveitamento. Becky Sports, it's in the game. E para finalizar o giro de esporte que a gente faz, pelas outras categorias, que não é só o Goiano, a gente está aí com o time de rugby, né? Os goianos estão treinando todo sábado. É, a gente vai fazer uma reportagem especial sobre isso para poder mostrar para vocês que têm interesse sobre o rugby. O time goiano ele é campeão da Centro-Oeste. Então é interessante para quem quer participar, para poder quem assistir, quer ficar por dentro. Eles vão participar agora do campeonato, do mesmo campeonato que foi ano passado, que é o Peak Nations, acho que é esse. Que é o Peak Nations, mas não mudou de nome, mas acho que é. Que a gente vai pegar essa informação e vai passar para vocês. E outra coisa que a gente tem que falar é que o Redneck está fazendo uma campanha, uma divulgação, aproveitando o final do Super Bowl, que é o Super Bowl 50, que é o... O Redneck, para quem não sabe, é o time de futebol americano aqui de Goiânia. Redneck, é o time de futebol americano aqui de Goiânia. É, então eles estão aproveitando essa pegada que tem do Super Bowl, que vai acontecer agora no domingo, que é a final do... Dia 7 de fevereiro. É, vai acontecer dia 7 de fevereiro no domingo, que é a final do principal campeonato de futebol americano que existe. É, eles estão aproveitando esse gancho para poder divulgar o futebol americano aqui em Goiânia. É, esse time, o Rednecks, eles vão participar de um campeonato esse ano, é o Candangão. A gente já está organizando para poder cobrir esse campeonato. E eles estão com um stand lá no Passeio das Águas, mostrando como que é o esporte. É, tem um gramadinho lá, tem a bola, então você pode levar o seu filho, você mesmo pode ir para você brincar lá. A gente vai estar indo lá também, a galera do Pique Esporte vai estar indo lá para poder mostrar para vocês aí na rede social o que está acontecendo. E acredito que seja interessante, isso é uma divulgação do esporte que está crescendo bastante e o time também. Então, vamos lá. Lá no Facebook, lá tem uma foto, lá eu tô vendo a foto aqui agora, tá massa o stand lá, viu? Tem o pessoal aqui, ó, visitando aqui as criancinhas jogando lá e tal, tá organizado, ó. Tá massa. Tá capacetezinho, igual o Serginho. Serginho usa capacete só pra ir em festa open bar. Mas tem tudo lá, o movimento. Porque se eu não cair, eu não morro. Pois é, uma estratégia. Vocês vão conhecer os protetores, como é que é utilizado, as jardas e tudo mais que envolve esse esporte. Nossa, muito bom mesmo o Facebook dos caras. Que isso, a divulgação tá boa, hein? Partiu, passei das águas. Pois é, acho que é isso mesmo. Becky Sports, it's in the game. É, então é isso, pessoal. O podcast, segundo episódio, a gente tá melhorando. A edição, o episódio, com o tempo vai melhorando, né? Vamos lá. É, ajuda a gente, compartilha, segue lá o Pique Esportes no Facebook, no Twitter, no Instagram, e hashtag Pique Esportes, vamos lá. É, mais uma vez também, para finalizar aqui, já agradecendo já vocês terem escutado a gente aí esse episódio. É, vocês que quiserem participar do nosso podcast, que é aberto, que é torcedor mesmo, é pessoal que é amador de certa forma, mas que quer fazer uma coisa legal, que seja interessante para vocês escutarem e vocês expor sua opinião, que a gente está cansado dessa mídia, dessa mídia goiana que é sem opinião, que não fala muito o que pensa, fica com medinho de expor essas partes engraçadas que a gente quer. Tá vindo aí um projeto legal podcast aí que vai ter uns quadros, então vai ter um quadro aí muito legal aí sobre as respostas que o torcedor quer ouvir. É, faça a sua pergunta mesmo aí, os nossos amigos aí, pelo amor de Deus, o Japa, Rafael Yoko, vou falar nomes mesmo também, não sei não. Deixa eu ver quem mais, o Thales, quem mais pode falar? O Spiga, as perguntas dele é as melhores. Então vocês aí que queiram, não sei, nossos amigos, quiser mandar. Manda pergunta pra gente fazer aqui. Qualquer rede social que tiver. Ao vivo. Valeu, galera. E só antes de concluir, só mandar um abraço pro o membro que não está aqui hoje, que é o Ianzeira, conhecido como Ratão, e desejar boa sorte para ele, porque ele não veio, porque ele está numa entrevista de emprego. Então, quando ele ouvir, ele já vai ter conseguido um emprego. Boa sorte aí, Ratão. Falou. Um abraço para todo mundo. Achei que era porque não tinha jantado. Dessa vez ele jantou. Então, beleza. Falou, pessoal. Valeu.